Tá visual com o Boeing da Gol na curta final de São Lázaro? Papai Romeu Alfa Eco aqui, após passagem do Boeing da Gol, autorizada a linha manteca do São Lázaro. Passagem da linha manteca. Ano 096, solo 14, libere primeiro direito, chama o solo Salvador em 12, ano décimo 1. Direito, 21, pega. Alfa Juliette até o Gate 01, né? Alfa Juliette para o ônibus, 901. Papai Romeu Alfa Eco X-Ray, decolou aos 1:06, chama o controle Salvador em 1:19, decimal 35. 119:35, graças ao amor. Controle, boa noite, Papai Romeu Alfa Eco X-Ray. Papai Romeu Alfa Eco X-Ray, contato radar de colagem, subavia saúde da ópera, nível de voo 400. Subindo para o 400, saída da Elf. Stand by, coordination with me. Israel, stand by, please. Oceana 9182, essa identificação desça para nível de voo 050, autorizada para gente, Mari. Papa Romeo Alfa Eco X-Ray, chame Recife 125 decimal 1, autônomo 2 decimal 3. 1251, confirmou. Secundária 128 decimal 3. 1283, grato, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, o 738-50. 738, informação uísque em curso, autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Momo, transição Froti. Francês 119 é a primeira aeronave que intercepta, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5104, controle 119.35. 3850, centro de informação isso, autorizado 370 Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, Momo, transição Frotia, transporte 5104, aerovia Upper Zulu 19, e controle Salvador 1935, posição no Fala 02. 3850, só confirmando após a decolagem, curva esquerda na saída Momo, transição Frotia. Curva esquerda, confirmo. Momo, transição Frotia. Planejamento correto, a parte de volta para o feedback então. Sim. Salvador Down, American 230. Flyers, American 230. Yes, we're parked at remote apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 09er. Okay, approve the towing to enter off gate of the main apron. Report on enter off gate main apron. Okay, we'll report before entering main apron, American 230. 9182, autorizado Duna, descritor 3000 pés, registro 0111. Direto Duna, 3000, 9182. Xer91-82, desça para 2000 pés, autorizado ILS, XRI, pista 90, informe quanto estabilizado. Autorizado, via Pesulu no 7, nível 350, sai da Puca, transição Caju, primeira curva esquerda, desponda 5101. Zero. reporta pronto por hoje. Fala, Luciano, 3858, pega acionamento 02. 358, autorizado, puxa o contato. Autorizado, só para o táxi, 330 approaching main apron. Chama-me Torre, 118, decimal 95. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Oxené 982, GNS Expert. Boa noite, Oxené 9182, autorizado pouso na 10. O vento é 080 graus, 12 nós. Oxené 9182, vento e pouso, cabeceira 10. Para o táxi 338-58, 170 a bordo, 3 horas de 15, alterna João Pessoa. Confirma, bebê? 170. Olha, 338-58, autorizado o táxi via Índia, ponte espera da 10, torre 118, adicional 95, legal 10-11. 10-11, autorizado o táxi via direita Índia, espera torre 1895. até o corpo da luz. Corre, volta, 3858, pronto? 3858, tá autorizado alinhar e manter 1-0. Alinha e manter 1-0. 3858. N9182 no solo 43, chame o solo 21, decimal 1. 9182, boa noite, autorizado táxi Alfa, Kilo. Para o passe 301, a posição para 3. Alfa, Kilo, e agora dá para você passar na posição, né? Zero, vento. Exame 70 graus, 1-3 nós. Gente, iniciando a decolagem da 3258. Chama minha 13 no zero. Vai ser regular ou foi só um chato? Regular, ou não está vendo aqui? É, de graça. 8-5-8 decolado aos 4-5. Chame o controle, 1935. 1935, 3258. Salvador, está 3258, aprovando a sua escuta, boa noite. 3258, boa noite, contato radar, sobe, mantém nível de voo 370, via saída móvel. Autorizar a ascensão 370, 3258. Alpha November, American 230, Parsec 809, and you have a good evening. Good evening. Autorizado 3858, o centro solicitou também que o senhor subisse restrito, nível de voo 350. Ok, 350 restrito, manda o código da presente, 3858. É 313, acende a indicação, curva esquerda, direto BOMF, descida para 4 mil pés, ajuste no 091. Estado POMP 4000 no 0 no 1, 0 3, tá? 1 0 2, 1 2, 1 5, 1 0 1 Que o centro autoriza protipo 3858, senhor? 3858, e tentaremos a coordenação, mas inicialmente eu solicito que mantenha inicialmente a proa de código. Temos uma aeronave descida na chegada bom, após o cruzamento da mesma, se o centro autorizar, nós autorizamos. Beleza, muito obrigado, estou mantendo a proa de código 3858. Oxenai 63 no 0, está autorizado decolar, é 10, vento, é 070 graus, 099. Zero, decolado ao 50, chame o controle, 1935, boa viagem. 1935, bom trabalho, senhor. Controle Salvador, Oxenai 6310, decolado, Fuca. Oxenai 6310, contato, radar sobe e mantém nível de voo 350, via saída Fuca. 350, via saída Fuca, Oxenai 6310, alguma chance de bora lá com a gente, senhor? Aguarde. Aguardando. Então, 3858, dá presente pro Ediabuco. Direto a Buco, obrigado, 3858. Praia 310, dá presente, foi Romeu Fox 018. Maravilha, dá presente Romeu Fox 018, ou chega 310, muito obrigado. Então 3858, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. 126, 85, 255, 3858, obrigado senhor. Salvador, boa noite, 3305, com a informação, ok. 3305, acione a indicação, desça via nível 050, chegada a Mari. 050, via 3305. WhatsApp 3305. WhatsApp 3305, obrigado. Afirmativo, 4.000 pés. 7.000 pés.

próxima 09, 3305. 3103, 3105. 3103, 3105. 3305, está autorizado 2000 pés, ajuste no 09, autorizado a final do procedimento e adesso que foi pista no 0, repostável. 2000 pés, autorizado a final do procedimento, repostável. pode estabilizar, 3305. Xanar 6303, estabilizado. Boa noite, Xanar 6303, autorizado o pouso. Na 10, venta é 080 graus, 10 nós. Excelente, livre pouso 6303. Descent via to level 050 both arrival. Localizador, Alfa Beta 3305. Então 3305, completa final, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 118, obrigado, boa noite. 313? Juliette, portão 612, na segunda esquerda. Juliette, portão 612, o 3305. Salvador, boa noite, 3305. 3305, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, no 39. Pouso autorizado na 10, tá 3305. 3305, no sol, ao Juno 1, Oliveira direita, chame controle solo em 121, decimal 1. 221. Tá, 3305, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05.